ressuscitou sem morrer. O leite derramado é vermelho, como a cor. Com a televisão, as drogas já são pálidas, as palavras sem visão, as crianças mal criadas, nascidas com a televisão.